4 ore, non 9 transit. Via Arbor para o nível 400. Via Arbor para o nível 400, Mike Papá. 1094, desce sem restrições para 2000 pés, autorizado ILS. Sem restrições, 2000, autorizado ILS, 94. Salvador 19, decimal 35, transponder 5155. Recife, nível 370, Operzulu 117. Recola pistola 0, primeira curva esquerda, Pulca, Gel, Maracaju. Controle Salvador 11935, transponder 5411. Chame 2065 ali mantém, bicho, não dá. Azul 51696, solo azul 2, beta solo da Tuna 11. Beta solo da Tuna 11, azul 5190. Cunha que o meu delta autorizado a decolar, 2060 graus no 2 nós. Após a decolagem, cruza o campo sobre a cabeceira no 0, ok? Sem interferência com o eixo de decolagem da 11. Já o meu confirmando, vai prosseguir também com o do Post? Gente, já na nave final do 1-0, se der uma separação grande já vai ficar complicado. Então tem que ter a guarda aí mantém, já o meu. Oi, bom dia, Gonzalo 94. Gonzalo 94, última aproximação, com a pista livre. Agora vai pista livre, 94. O 2065, autorizado a decolar, pista no 02060 graus, 1-2 nós. O Nogal decolou com a esquerda, autoriza a cruzar a cabeceira 1-0? Afirma, dá presente, é que o meu delta cruzando a pista sobre a cabeceira 1-0. Afirmativo, legal, Nogal, na sua escuta. Só a Redo Salvador, aquele cordial bom dia, tá passando o Victor India de Uli. Então, o Gilete aponta com o final no 7. É porta ainda, Júlio. Bravo, Eco Romeo, livre sinal, contato. Cruzamento segue a rodovia aqui, senhora direita? Afirmo, e aqui o meu delta cruzamento para segue pro de Buraquim. Buraquim inicialmente tá presente, e aqui o meu delta. Afirmo, ele tá de baixa altura, sobre a cabeceira no 7, é bom, já é o meu. Pouso no 0, 0, 70 graus, 1-9. E o pouso 1-0, 1-0-9-4. 1-9, chame Recife, 2-5-1. 2-5-1, vai ser bom. Meia do 9. Charles Serra, o meu. 0, 70 graus, 1-9. 1-0-9-4, a nova decolada sobre a cabeceira no 7, esquerda do eixo, comprou no nordeste, senta frente com a esquerda. 7-9-4. 2-0-6-5, depois de 2-1, controle 1, 9-3-5. 9-3-5, obrigado. Charles Romeu, já fora só, senhor. Charles Romeu, consegue pro de buraquinho, decolagem de 2-1, controle 1, 9-3-5. Controle 1, 9-3-5, obrigado, senhor. 2-0-6-5. Salvador, boa, papapapa, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prossiga. A decolagem de Salvador, inicialmente tratado forte, estou mantendo aqui a rodovia Chá do Coco com a devida separação do 44 mais à frente, senhor. Mantendo 500 pés, controle por aqui. Gente. Controle 1, 9-35. 9-35, obrigado, volta abaixo. 1-0-9-4, solo 2-2, direita solo 2-1. Direita 1-2-1, 1-0-9-4. Na escuta do controle, prossegue para a pé do forte, seguido pelo Charlie Ferro Romero. Eu acho o 500 GL na sua escuta até quando autorizar. Tem mal, né, senhor? 090 graus, 149. 7, Jura Livre, na 7. Troia, voo 1184, mais espera da 104. Voo 1184, autorizado, alinhar e decolapse 30, 0, 090 graus, 14 mais. Alinhar e decolar, 010. Meu nome é 21 de São Paulo, pronto? Autorizado, Bonomé 21 de São Paulo, nível 360, autorizou 10. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 119, decimal 35, transponder 5414. Pelo menos dois anos vou ter mais correto, chame pronto. Salvador, bom dia, 6140, Bolsonaro. Chame 6140, Maceió, pronto. Mas o filme vai prosseguir aí pra ver. Paciente, passo 4, de Juliette. O Bravo é com o meu, confirmando, já estava totalmente pronto. Tá? Esquerda, Fucajã, Maracaju. Controle Salvador 119, decimal 35, transponder 5422. Os outros que passo 4 após o mesmo era a Oscar, o passo 4, está autorizado, tá? Sim, é só por espera. O Bravo vai com o meu. Já que eu esteja muito correto, chame pronto. Autorizado o backtrack, táxi 44, poste. Gente, é só no código 0145, confirme o nível que vai subir. Gente, o IPAP subiu 050, transponder 0145. 225, controle 119, 935. 1935, ponto 1284. Do Recife, 1251. 251, obrigado, boa. Salvador, bom dia, voo 1184. 1184, contato radar, suba 370 via Tuca. 370 via Tuca, 1184. Controle Salvador, Papa Papa Charles Serra Romeu, agora vai manter via totalmente litoral a 200 pés sobre águas. Pode. O meu no Golf, contato radar 38 milhas oeste de Salvador. Decolar sem evitando sobrevoo de aeronave no solo, está autorizado. Autorizado na retaguarda do Charles Zé Romeu, vai manter duas pés também no litoral. Fecha. 7, pronto, Bravo, Foxtrot, Romeu. Trava com o meu autorizado, né, Mateus, no 7. Alô, Mateus. Eu tenho 394, chama a torre 198, decimal 95. É verdade, certeza. Vamos guardar um ano. Guardião, você fora do solo, está autorizado direto para o pátio militar? Sim, autorizado direto para o pátio militar, já zero. É, graças. Valeu, papai Romeu Gomes. Autorizar o 0501 com o vermelho para o SIPAP. Pede TAP, voa Duna, desce para 2000, autorizado LS, ajuste no 0 no 3. Ajuste padrão, autorizado de SIPAP até 2000, após o TAP Duna. Bravo, com o meu, tenta estrear turbulência, autorizado de decolagem pistão, 7, vento 090 graus, 18 nós. Autorizado de decolagem, 090. Afirmo no meu 48, autorizado Maceió, venho peso Luno 7 até Orágua, após direto, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pistão no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5424, frequência do controle em 1, 19, decimal 35. Saída Puca, Aracaju, rua à esquerda, nível 350. Orago, direto, depois, e como do 7, Orago, depois direto, transpondo 5424-3935. Volume 648 com o treinamento correto, reporte pronto para o Bixvec, senhor Neto. Reporte aberto. Fala Salvador, bom dia, vou na 394 do som. Confirme para o solo. Eu vou na 394 do som. Vou no 394, autorizado táxi via táxi sem alfa, reporte Sanches da Juliette. Táxi alfa, Sanches da Juliette. No 621 no livre essa nave, chame pronto para o táxi. Olá, eu sou o 935. É 935 agora, Brava Corneio, obrigado, até a volta. Fale muito. Boa tarde, papá Bravo Eco Romeo, nós temos cruzando agora 800 pés, peça da Puca Caju. 1935. Autorizado, Caio Lindes, veio um decolo no 7, curva direita, corredor Axé, Uno Mil Pés, aciona o transponder 01, Uno 7, frequência do controle em 1, Uno 9, decimal 35 após. Quero ver a Cuca. Controle o papá Bravo é Romeu, não copiou, pode repetir, por favor? Contato reverso, via Cuca para o nível 230. Via pro 230, Bravo Eco Romeu. Cotejamento correto, 1 no 8, 95, por favor. Passando com o seu localizador, papá, Romeu Golfo. Romeu Golfo, compete na ILS, chama torre 198, decimal 95. 7835, 7895, Romeu Golfo. Olha o Salvador, papá, Romeu Golfo. Papá, Romeu Golfo, ajuste no 0, no 3. Puxando a aproximação, guardar a instrução de pouso, puxando zero. Sente a intenção é... na... quando o Marquês cancelar e circular para o 7. Sente, 1-7, era o visual e aposto para o cancelamento, Romeu Golfo. É, só para citar o voo de 7, né, Romeu Golfo na MDF, né, e prosseguir para o 7. 7, aí mexe na MDF, estrutura o circuito, ingressando perna do vento, puxando 7, ou base na direita? Ah, não, é melhor que curva esquerda para o 7. Gente, reporte na DA, iniciando a remetida, Romeu Golfo. Romeu Golfo. Ah, o Bravo é cordeiro, felicita. Possível. Aracaju, já? Oi, Conte. Quando Conte, o Bravo é Romeu. 9-4, mantém a presente posição, forma posição de cada 0-2, aguarde a liberação do Través. Vai, Geraldo, não sei. Repita alternado. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via taxi Inter, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Leão 4-0, livre sonar, chame pronto para o táxi. Gol 1-3-9-4, autorizado ingresso, parte principal via Juliette, posição 0-2. Juliette para 02, 24, 4. Juliette, confirma também, 02? Ah, sim. E o Juliette não é para o Oscara, Victor India Gillette. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 198-95, ajuste no 03. Pena, ainda aqui, o Romeu, Romeu Golf. Gente, o meu Romeu Golf, remetendo agora aos 4-0, suba para... Passando 10, pós curva esquerda, porte ingressando no final da 97, circuito padrão da 97. Confirma o seu, 2010? Gente, 1010, ok? 1010, curva esquerda, ingresso ao circuito da 97, reporte ingressando no final da 97. Reporta lá, senhor. 1000, esquerda, reporta lá, final da 97, o Romeu, Romeu, bom. O número 21 ali, mantém a pista no 0. Está no 0, 1621. Mantém a pressão, Vitor, de Juliette. Sou Juliette Serra, sendo o código 0135. A decolagem pista no 0, vem a turno 00 graus, 95 nós. Autorizado, Petrolina, decola pista no 7, curva esquerda, corredor Axé, nível 1 no 05. Você em corredor, pressão, corredor forte, restrito a 1 no 1000 pés. Aciona o transponder 5423, frequência do controle de Salvador em 1 no 19 decimal 35. Táxi decolagem, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste padrão no 0 no 3, Momus. Sucesso, ô papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf. Romeu, Romeu, Golf, 3 autores, pistão no 7, vento no 00 graus, 95 nós. Ele pode no 7, Romeu, Romeu, Golf. Direção pós-táxi, agora na leve. O ano 621 decolado aos 4-2, controle 1-2-1-9-35. 0-3-5, certo. Foi por impressionar a chave do próximo para o táxi. É, pode andar, é uma coisa. 3 vezes. Oeste 360 na Dael. Estou chegando 40, estou usando a decolagem, pistão na 0, vento 1 na 00 graus, 15 nós. Eu tenho tráfego com transporte firme agora, ok? Mantém a pressão aguarde. Comeu o meu Golf Solo aos 4x4, que foi o pátio. Eu chego na Quebec, mantém a posição e aguarde. Zulu 90, a intenção é 35, confere? O Eco Zulu 90 autorizado, o ingresso, reporte alinhado, pronto, na cabeça é 35. Bom dia, Antônio, Azul 4207. Azul 4207, continua a aproximação, ajuste no 0 no 3, aguarde instruções de voo. 03, eu sou escuto. Continua em 1140, decola as 44, controle 119, decimal 35. 1935, bom. Passa 1800. Continua em 140, contato reverso, Brasília, Pucal 350. Pucal 350, aguarda a Jambo quando possível. Exato. Pronto. Uma mais Fox possível. Colocar a Ranger Coimbra para Salvador, próxima rotatória, faz igual com o campo. O 4207, utilizado por uso, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 6, 2 de nós. Depois, pistão 0407. Na saída, vai decolar com proa norte aqui, após enquadração com o controle. Liga Mike Fox, mantenha um no meu pés e espera sobre a rotatória, aguarde instruções para seguir para Salvador. Um no meu pés sobre a rotatória e espera aguardando, Fox. Então, Jetson, mantém espera vertical da rota, vertical do farol de Tatanco, com o vertical direito, aguarda as instruções para prosseguir. É, mantém a vertical do farol de Tatanco, com o vertical direito, aguarda as instruções para prosseguir. Assente do tráfego, vai manter separação no capeta. O tipo é para a 31. Obrigado. O Lima mais forte confirma o equipamento? É um helicóptero Alfa Terra 50. Ecos 1-9, informa o tráfego, espera vertical da rotatória, a 1 no meu teste, vai tentar tráfego após a decolagem, mantém a suspensão visual. Ecos 1-9, tenta escrever turbulência no embreado azul, atualizar a decolagem pista 35, vento 1-0-0 graus, 1-7 nós. Azul 4207, salas 47, direita 1219. 219. Cruz Novembro, decola 247, só parte com o visual contrário com o na rotatória, o número 10 em espera, a 500 pares em espera. Tem, já avisou, senhor. Se eu te manter a separação, guarde suas frentes. Marcos Fox, visual com o Cruz Novembro, da Palácio 31? Positivo, tá visual. Manter a separação visual do tráfego, prossegue o final da nossa testa, aguarda as instruções de pouso. Separamos o tráfego, prossegue final, aguardando as instruções, Fox. Cruz Novembro, manter a separação do tráfego, aguarda as transferências. Tem, então aguarda. Torre de Salvador, bom dia, gol 1648, no Ponte Zero, no 09. O 648 ali, manter peixe no zero. Ali, Mateo, 0, 648. Juliette Serra, da Itapuã, batendo 107. Gente, é o número 2 para o Pouso, Juliette Serra, Eduardo. Negativo, se o tráfego para o Pouso, pode ser autorizado já, Mateo. O tráfico prosseguindo agora para a pousa, 2 milhas da cabeceira aproximadamente, aguarde o Vitor e o Juliette. O Lima Mike Fox já superou, o tráfico está na final da 1-7. Lima Mike Fox, ciente, prisão pouso pistão 97, vento 090 graus, 1-5 mais. Livre pouso 1-7, Fox. Voo no 648, autorizado decolagem pistão 90, vento 090 graus, 1-5 mais. Fortaleza via Pesolo 19, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Frote, pista no zero, curva à esquerda. Transponder 5456, frequência do controle Salvador em 1-19, decimal 35. Cruzado conforme nível 370, Fortaleza, moto plano de rua, Pesolo 19, decolando a pista 10, curva à esquerda, Momo, Frote, 5456, transponder e o controle São Jornal 35. O gol no 094 no 24. Gol no 094, cotejamento correto, reporte pronto, corpo de pé, detonamento. Reportaremos no 94. Tô pronto. Reportará. Juliette ali, manter o pistão 7. Montar o GTA, falando um pouco a base 1-7, forma o tráfego olhando para a decolagem, guarde instruções para girar a base. O GU 1648 vai iniciar a decolagem. Para o 1648, utilizar a decolagem pistão 0, 090 graus, 1-5 nós. Livre decolagem, 1-6-4-8. Livrar na papal, demora. Gente, linha Mike Fox no solo, 5-1, estacionar para conseguir um bom dia. O hotel de Jackson aguarde para girar base, que prolongue a perna do vento contra o vento da pista 1-7, guarda as instruções para girar base, forma o tráfego olhando para a decolagem. Sim, vai alongar a perna do vento da 1-7, o hotel de Jackson. Não autorizar a decolagem, pistão 7, vento 090 graus, 1-5 nós. Nós temos a informação em dia. 48, decola 252, controle 119, decimal 35, boa viagem. 935, boa nada. Controle Salvador, Rogério, bom dia, voo 648. 648, contato retorno da colégio, suba até 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, autorizaria voar de dar presente na proa de Aracaju? Aguardo. Lembrando 150, escuta ele. M140, na escuta do controle. Autorizado pouso pista no 7, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado pouso no 7, vento 090, até o Juliette Serra. Victor India Juliette, decolado 53, controle 119, decolado 35. 1935, Juli. Controle com aquele cordial, bom dia, Papa Tango, Victor India Juli, curva na direita. Vitor India Juli, mil pés, prossegue via corredores. Mil pés, Juli. Juliette Serra no solo 55, direita, parte 4, acesso na sequência livre. Sete, subida no setor oeste, reporte pronto para o lançamento. Os 39, após Mari, Roidona, desça para 3.000 pés. Entendeu? Passa submare e depois voar direto para a Duna, Lula 79. Confirmo. Afirmo, descendo para 3 mil pés. Mare e depois Duna direto para 3 mil pés, Lula 79. Salvador, bom dia, Cássio, 398, informação ainda. 398, sua identificação desce via Mário para 050. Mário 50, Cássio, 398. 148, chame sempre Recife 2685. Sou 648. 648, na escuta, prossiga. Chame sempre Recife 12685. 685, boa. Bom dia, Sr. Papa, Bar, XR, Eco Charlie. Quando tiver frequência 1221, decimal 1. Coronel 395, bom dia, autorizado São Paulo-Congonhas, via pêndulo 10 até Pubá, e após segue rota conforme o plano, nível 360. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, pista no zero, curva à direita. Transponder 5446, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Autoridade 350 para São Paulo, pedaço de coluna, zero, curva, pode ser para a nossa pessoa. Salvador 0, da EL, Leda Motiva, marcando 5446, controle 119, coluna 3. Bono 395, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Confirme o X-Ray e Charlie. X-Ray e Charlie, aguarde cópia, Cairo. Com frequência livre, temos um paraquedismo subindo ainda, cruzando 2.500, Pereira Cruz, vai lançar daqui uns 5 minutos, frequência livre. Após Mari, Rua Duna, descendo para 2013. Após Mari, autorizado Duna, para 2013, tá? 3198. Após Mari. Após Mari, tem mais dois. Após Mari, desce a 2000 na Flor de Duna, tá? 3198. Ai, correto, vai ir para o A, através do farol de Itapuã e prosseguir o perfil do corredor Axé a 500 pés, para o Açú. Caminhão no 8 decimal 95 Torre, ajuste no 0 no 3, bom voo. A F 118.95. Conta sua identificação via Mário desce para 2.003, ajuste no 0 no 3. Via Mário desce para 2.003, no 0 no 3, ajuda o 758. sim, vou no 094? Sim, 094. No 094, livre sua nave, chave pronto para o táxi. Valeu. Bom dia, TAM 3191, sem informação índia. Autorização Galeão, está pronto, cópia no meia. Confirme TAM 3191? Afirmo. Enche a barra de cópia, Galeão. Vai de volta, TAM 3191. Voo 739, está avistado. Sorri 1985739. 395, onde eu tenho que pegar? Eco 1 novembro, frequência do centro Recife para informação de voo alerta. 12685, alterna 12545. Alternado 12545. Fluida 1900 a 2002 de fé. 739, ajuste no 03, que está com informação, guarda a atualização de pouso. Estou seguindo aguardando a atualização de pouso, agora no 70. Pronto, pronto, 39. Autorizado Galeão, via Bernovembro 857 até Mulso, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Irume, pisto no zero, curva direita. Transponder 5461, frequência do controle Salvador em 1, 19.35. 3191, autorizado Galeão, via 340, Bernovembro 857, Mulso. Da El, Leda, Irume, temperatura da direita, pistola de novo. Responde 5461 com 1299, com o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Tá, chegou no 094, estamos com 153 a bordo, 3 horas até na Teresina. Uno 094, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando próximo, chame Torre em 1, Uno 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 3. Via Índia, com 1.3, chama Torre 295, no 094. Taxi aí, Yankee Charlie, na escuta? Escuta de novo. Gente, apenas corrigindo a altitude, 1 no meu pé, ok? Após a decolagem da 17, ingressa corredor a checo, curva direita. Após a decolagem, curva direita. Quero chegar da Mari. Estamos, eu preciso. Charlie Serra, o meu, preciso em Alves e Novo Vizosa, 500 pés, informando no 0 ministro, eu quero cruzamento do campo. Salvador, está 3 mais 8, está autorizado o ILS? É o ILS, despertado 2 mil pés, estamos chegando no localizador 3198. Autorizado, vai reportar no lote, está 3 mais 8. Cheguei aqui, Charlie, tenta estreito o bolete do Boeing Tagu. Sem livre decolagem, pista no 7, o vento 090 graus, 1.5 nós. Bom dia, vou no 094, ponto de parada, 10 pontos. Vou no 094, bom dia, Lima, tem pista no 0. Ali mantendo 094. Número 2309, no solo 08, direita no 21, decimal 1. Direita 21, 739. 758. Olha só, incrementar. A gente incremente a velocidade após mar e rua duna, desça para 2010. Incrementar, após mar e rua duna, desça para 2010. Tank Charlie, decolado é 09. Curva direita ingressando no corredor Shetland, esfere controle 119.35, aciona 0121. 0121, funcionando, 79.35, ingressando no corredor de última altura. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Boa viagem. 0124, autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus, 159. Tudo decolagem 1094. Salvador, muito bom dia. Papapapa é feio, Yank Charlie. Sorri, Yank Charlie. O Rio Pés, corredor Axé. Corredor Axé, 0121, já será. A pista vista está 3.97. 98 chama R1 1895. Acabou. 0935, 0094, boa tarde. 1395, livre acionar, chame pronto para o ataque. Bolo 739, informa a voz da Tama 06, aguardando a passagem para efetuar o pushback. Consciência, vamos acelerar aqui, 1739. 370, direto Cogbo, 1094.